espinho e a flor. Nos momentos de dor, sei sorrir. Quisera eu poder mostrar ao mundo, enfim, o amor que sinto por ti. Como é tão bom pra mim. Quisera eu sou louva-te.